Sim, tivemos uma saída de alguns. Trocamos algumas peças, né? Entrou uns meninos aí, mas voltando, falando sobre o jogo, foi um jogão bem disputado. O pessoal do Novocrato tá de parabéns. E dizer que nosso time está trabalhando duro lá em Sidrolândia. É, treino 3 vezes por semana e vamos chegar nesse campeonato aí, cara. É, a vontade é de ganhar.